Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os nossos lábios. Colombo descobriu as Índias, mas a terra visto em você. Quando as minhas músicas da sua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar no bairro das Laranjeiras. Satisfeito eu sorri quando chego aqui e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Já me sinto como um velho amigo seu. Meu all-star azul combina com o preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O som das suas músicas, da minha voz, parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Pensar no bairro das Laranjeiras. Satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra Laranjeiras. Satisfeito sorri. Chego aqui e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Muito obrigado.